Esportes apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Comida eu sei que tem, dinheiro eu sei que tem também. Terra sei que tem bastante, mas ninguém divide isso com ninguém. Comida eu sei que tem, dinheiro eu sei que tem também. Terra sei que tem bastante, mas ninguém divide isso com ninguém. Vejo gente esfarrapada, morrendo de fome e não dizendo nada. Vejo as nossas crianças jogadas nas ruas, tão abandonadas. Estão virando marginais, consumindo drogas todas viciadas. Vejo nossos governantes olhando pro tempo e não fazendo nada. Vejo as nossas florestas sendo destruídas, todas incendiadas. Vejo nossos rios secando, os peixes morrendo, água envenenada. Vejo os nossos animais, estão quase em extinção. Se a natureza desse voto, com certeza tudo tinha solução. Comida eu sei que tem, dinheiro eu sei que tem também. Terra sei que tem bastante, mas ninguém divide isso com ninguém. Comida eu sei que tem, dinheiro eu sei que tem também. Terra sei que tem bastante, mas ninguém divide isso com ninguém. Vejo o azul do planeta desaparecendo com a poluição. Vejo as grandes indústrias cuspindo fumaça da destruição. Falam em ecologia, mas como é que pode, destruindo tudo? Gastam milhões de reais construindo bombas pra explodir o mundo. Quero fazer um apelo para os dirigentes da nossa nação. Deixe de politicagem, tenha piedade dos nossos irmãos. Vocês vêm perto da gente só pra pedir voto, depois vai embora. Enquanto nossa gente sofre esperando um dia que as coisas melhorem. E as crianças sem estudo que já somam muitos milhares de mil. Dá licença, presidente, que eles são o futuro do nosso Brasil. Comida eu sei que tem, dinheiro eu sei que tem também. Terra sei que tem bastante, mas ninguém divide isso com ninguém. Comida eu sei que tem, dinheiro eu sei que tem também. Terra sei que tem bastante, mas ninguém divide isso com ninguém. Comida eu sei que tem, dinheiro eu sei que tem também. Terra sei que tem bastante, mas ninguém divide isso com ninguém. Comida eu sei que tem, dinheiro eu sei que tem também. Terra sei que tem bastante, mas ninguém divide isso com ninguém. Comida eu sei que tem, dinheiro eu sei que tem também. Terra sei que tem bastante, mas ninguém divide isso com